programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News hoje, uma segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, nessa que é a sexta edição do programa, e a notícia dessa vez, Bernardo. Trump declara estado de emergência nacional para passar o dinheiro do muro. Olha só quanto tempo eu não via, estava com saudades. Quanto tempo está o nosso laranja favorito? Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Hoje tudo leva a concluir que a gravação não vai ficar tão boa, né? Porque meu cachorro tá aqui caducando, latindo, não sei pra quê. O maluco aqui em cima tá socando o chão, provavelmente no pilão. E lá vamos nós, né? E o Bernardo aí tá com... 37 cachorros. E o cachorrinho do vizinho, que mais tá incomodando, inclusive. É, porque eu atualmente sou vizinho de uma pet shop, então... Né? Olá! E se vocês estão incomodados com isso na gravação, eles latem até as 4, 3 horas da manhã, então não reclamem, porque pelo menos vocês conseguem dormir. É verdade. Vamos olhar o lado positivo de vocês, né? Porque o nosso não tem. Exatamente. Então vamos aqui. Então, após... Nós vamos aqui pro histórico da situação, não é mesmo? Sim. Que nós tivemos a maior paralisação do governo dos Estados Unidos, que é basicamente quando o presidente resolve que não vai fazer porra nenhuma pra pressionar o Congresso a fazer alguma coisa. Certo. E nós tivemos a maior paralisação da história dos Estados Unidos, que foram 35 dias de paralisação, que fez tanta gente ficar sem salário e pá. Porque lembrem que nos Estados Unidos o salário é por semana e não é por mês. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo meu entendimento, o que aconteceu, me corrija aí, Bernardo, é que no meio de um pacote de pagamentos, estava ali o muro. E para você passar os outros pagamentos, tinha que passar o muro também. Não, é mais ou menos isso. Porque primeiro que não é pacote de pagamento. É o quanto dinheiro o governo tem. Porque primeiro, o governo tem que votar o quanto dinheiro ele vai ter disponível. É, eu tô querendo um nome aqui, mas não chegou na minha cabeça até agora. É porque eu acho que não tem um termo em português para isso. Mas é basicamente a quantidade de dinheiro para o governo usar, o governo federal usar. Após definir a quantidade de dinheiro que o governo federal pode usar, ele tem que ser votado para onde esse dinheiro vai ser destinado. E foi aí que travou, porque o Congresso, que é dominado pelos democratas, não queria passar o muro. E o Trump resolveu travar o governo para pressionar os democratas a aprovarem o muro. O nome é... Isso que eu queria... Veio a palavra aqui. É um orçamento. É, o orçamento é uma boa palavra. Não sei se é perfeita, mas é boa. É. É passar ali o orçamento das paradas. E mesmo após 35 dias, o Congresso não cedeu e o Trump teve que abandonar o projeto, porque basicamente o país estava sem funcionar, basicamente. Qualquer coisa que fosse controlada pelo governo federal não estava funcionando. Então, por exemplo, controle aéreo ia parar de funcionar. Caralho. Os parques nacionais iam ficar sem manutenção. Tudo federal ia pro caralho. Ai, grandes medidas. Como é que é? Com grandes poderes vem grandes medidas. Com grandes fundos vem grandes responsabilidades. É verdade. E aí foi basicamente acordado 3 semanas de trégua entre o Congresso e o presidente para que fosse decidido um novo orçamento do governo. É, orçamento aí. Só que após essas 3 semanas teve um acordo que inclusive foi assinado pelo Trump, que destinava 1,38 bilhões para renovação, equipamento e pessoal para os muros já existentes. Porém, os 5,7 bilhões que o Trump queria para fazer novos muros não estavam no orçamento. Só que ele assinou, ele falou, beleza, não quero uma nova paralisação, vou assinar aqui. É, porque, você, porque né, dá só uma pressãozinha, né, quando acontece isso. Só que o nosso menino Trump, nosso menino Cheetos, resolveu que o bagulho é louco e o processo é lento. E no dia 15 de fevereiro, fez um discurso gigante de 50 minutos. Eu achei boa parte dele meio desnecessário, mas tudo bem, mas tá aí no post pra vocês lerem. Pra vocês lerem, não, pra vocês ouvirem, no caso. Na íntegra. Na íntegra. Não recomendo, que boa parte dele é bullshit, então é melhor vocês irem no, nos links de notícias e ouvirem só o fragmento que ele fala do estado de emergência. Aí ele deu um discurso gigante no qual ele declarou emergência, apontando para uma suposta crise migratória na fronteira com o México, o que é bem questionável, principalmente para declarar um estado de emergência, que não é algo simples. Porque por mais que você tenha várias declarações de estado de emergência nos Estados Unidos, geralmente elas são declarações de estado de emergência internacionais. Porque, por exemplo, a declaração de emergência geralmente é internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos está em vigor uma declaração de emergência baseada no Irã. É, não. Que o Irã como uma ameaça. Os Estados Unidos meio que, tipo, todos os presidentes meio que já fizeram, tá ligado? Não, e não só todos os presidentes já fizeram, como eles fazem muito. Mas, geralmente, essa declaração de emergência é internacional. E nos Estados Unidos, quando você declara uma emergência, não é, tipo, agora o presidente é um ditador todo poderoso. É, ele ganha um poder a mais... relacionado àquela emergência, ele não é todo poderoso, entendeu? Eu vi muita gente aí falando merda, né? Sobre, ah não, que agora os Estados Unidos começou a ditadura do não sei o quê. Finalmente, aí começaram a associar umas paradas aí que aconteceram de com censura, militarismo, né? Negro não entendeu porra nenhuma. Sim. A treta desse... Nunca viram a expressão... nunca viram os Estados Unidos antes declarar emergência, sendo que já tinha declarado, tipo, uns 18 vezes de 2000 pra cá. Sim, só que essa emergência é especial, porque ela é uma de duas emergências militares já declaradas nos Estados Unidos nos tempos modernos. Por exemplo, porque aí eu não vou falar das emergências internacionais que são pra caralho. Se você olhar só o Obama, ele declarou umas 20. Mas nacional... A única que o Obama declarou foi uma relacionada à epidemia de H1N1. Então, a treta do Trump é que essa emergência que ele declarou não só é uma forma de ignorar o Congresso, que não é muito democrático você ignorar o Congresso. Mas é sempre problemático. É. Você ignorar o Congresso e dar acesso militar ao presidente. Que ele é muito incomum. Sim, porque agora o que ele vai poder fazer? Ele pode tirar fundos monetários destinados ao militar para financiar o muro. E não só tem essa treta toda, como tem a questão de que se essa justificativa é real, tipo, uma crise migratória que chega no ponto da declaração de uma emergência, entendeu? A gente sabe, né? E essa crise ela é muito questionada, até pelo, se você for olhar as estatísticas, você tem, por exemplo, diminuição da entrada de mexicanos ilegais nos Estados Unidos. Você tem a questão da estatística da diminuição de crimes cometidos por imigrantes. Então, essa emergência é muito questionável. Tem aquela caravana que causou tumulto, né? Muita treta, bicho, né? Não, a caravana era tipo um bando de, eu acho que salvadorenhos, que estão fugindo do país que se eles ficarem, a chance dele morrer é muito grande. Mas o risco de morrer na ida é menor do que de ficar, tá ligado? Não, gente, a viagem pra você ir de São Salvador pros Estados Unidos é perigosa pra caralho. É o Salvador, São Salvador é a capital, é isso que eu confundo os dois. A viagem de El Salvador para os Estados Unidos é muito, muito perigosa. A pessoa não faz isso de graça. Ainda mais passando pelo México, né? Honduras. Só país bacana, tá ligado? Não, e El Salvador e Honduras, que são os países onde está tendo o maior número de... essa diáspora, né? Por causa de criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, nós temos, tipo, 3 vezes o número de assassinatos do Brasil relativo à população. É. Quer dizer que a probabilidade de você morrer em Honduras e São Salvador é 3 vezes maior que no Brasil, que já é um país violento pra caralho. É, cara, é carnificina, né? A gente tá falando de guerra às drogas pesada. E basicamente essa declaração do Trump vai levar a uma guerra jurídica que vai muito provavelmente levar à Suprema Corte. Que os conservadores têm controle sobre a Suprema Corte por causa dos apontamentos do Trump. Só que a gente tem que pensar nas dissidências do Partido Republicano, que não são todos os republicanos que apoiam o Trump. A qualquer coisa que ele queira fazer. Por exemplo, porque, né, vocês lembram das eleições? Foi aquela coisa meio que tipo, né? Caralho, o Trump. O Trump, ele é um outsider do partido. E muitas das coisas que ele quer fazer não vai de acordo com o que o mainstream republicano quer. Tanto que no bloqueio do financiamento do muro, teve voto republicano. Foi uma minoria, mas teve. Então, assim, sim. A gente não se sabe se ele vai ganhar ou não. Eu acho que ele vai ganhar. Mas existe a possibilidade de não. É, mas eu acho que é pequeno ainda. Né? Tipo, é porque isso, quando acontece, tipo, não é uma coisa tão escandalosa, sabe? É só tá sendo muito escandaloso porque é o Trump. Mas, na verdade, não. O que ele fez foi muito escandaloso. Você declarar a emergência não é escandaloso. A emergência que ele declarou é escandalosa. E a outra teta que ele fez foi que no discurso que ele fez, ele disse que ele tá usando isso pra acelerar as coisas. Ele disse que isso não seria necessário, eu só quero acelerar as coisas. Uma tradução livre foi basicamente isso que ele disse. Isso vai contra a ideia de você declarar emergência. Tipo, se a emergência não é necessária, por que você tá declarando emergência? Pra cumprir a campanha, né, cara? A parada é não ser um bananão. E a treta é porque o Trump acusa os democratas de estarem indo contra o muro dele por questões eleitorais, só que o muro dele é uma questão eleitoral, porque se você for ver do ponto de vista prático, esse muro não vai adiantar porra nenhuma. Mas é maneiro, né? Não. Ah, cara. É maneiro sim, na hora das eleições todo mundo votou pelo muro. Inclusive, se você pensar na fronteira do México, se eu não me engano, com Honduras tem um muro. Pergunta pro México quantos hondureños pararam de passar por causa do muro. Eu acho que não muitos. Até porque nós temos várias caravanas de imigrantes que estão passando pelo México para entrar nos Estados Unidos, ignorando completamente o muro. Então eu acho que o muro não adianta muita coisa. Né, mano? Ah, caramba. Além de ser minimamente complicado você ficar acusando pessoas fugindo desesperadas dos seus países por questão de violência, de ladrões e estupradores. Tinha que ter feito o canal México-Estadunidense. Aí é difícil passar. Caralho. Acho que nem tem como fazer uma porra dela. Ah, cara. O negócio só tendo dinheiro. NAFTA tem pra isso. NAFTA não existe mais, cara. Hã? A NAFTA não existe mais. Mudou de nome. É a mesma coisa, né? Não, é muito diferente, na verdade. É tipo... É muito menos livre do que foi antes. Pra mim vai ser um eterno NAFTA. Eu aprendi assim no 8º ano, vai ficar assim. Chama de Neonafta. Neonafta. Aqui, ó. O nome do novo acordo é UNSCA. UNSCA. Que ridículo. Ou na sigla em inglês, USMCA. USMCA. Ah, é, putz, eu esqueci. Realmente, era muito óbvio. Porque quando eu ouvi errado, eu ouvi o IMCA, aí eu pensei, não pode ser um pois IMCA. É, nós aí, temos o USMCA. Se fosse o IMCA, era muito superior. Até o simbolismo tava pronto. O simbolismo já tava pronto, já. Você troca os Estados Unidos pela Irlanda e fica a IMCA. Os trabalhadores lá. O indígena, cara, é a representação de todos os países. Pois é. Então é isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo. E falou! Falou!